você falou amor, que eu tinha que chegar no fim do poço. E eu cheguei. Agora você entender o quanto eu não fiz pra você. Arrependi, ai que dor. Amor, volta pra mim. Aqui tá frio, tá tão escuro. Aqui tá frio, tá tão escuro. O meu mundo parou de girar. Eu preciso do teu olhar. Do teu olhar. Liga pra mim. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Liga pra mim. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero. Você falou amor, que eu tinha que chegar no fim do poço. E eu cheguei.